Hoje o tema da palestra se chama Oração e Vigilância. Então, oração e vigilância, orar e vigiar. Então, primeira coisa, essa frase é uma frase que está sempre no Evangelho do Espiritismo, uma frase bem importante, né? E por que essas palavras estão sempre juntas, né? Orar e vigiar. A gente é o que pensa, né? Então, os nossos pensamentos são uma fonte inesgotável de energia, energia sempre em movimento. Da mesma forma que eles entram, eles saem da nossa cabeça, né? Do nosso cérebro. Então, o pensamento é uma forma muito forte de energia, de transmissão de energia. Então, por que orar e vigiar? Vigiar os nossos pensamentos, porque a gente é aquilo que a gente pensa, né? Então, se a gente consegue se manter elevado, pensamento positivo, motivado para a vida da gente, com certeza, é de uma forma. Se a gente está com o pensamento, né, para baixo, pensamento negativo, pensando em coisas, às vezes, que nos levam a nada, então, nossa vida toma um outro caminho bem diferente. Então, manter o pensamento elevado é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Por isso, orai e vigiai. Ou seja, a gente tem que orar, por quê? Porque a oração é uma das formas mais fortes que a gente tem de vigiar nosso pensamento. Então, quando a gente se conecta a Deus para fazer uma oração, fazer uma prece, a gente está sempre mantendo nosso pensamento elevado. Eu sempre coloco, às vezes, para os colegas, para aquelas pessoas que estão ao meu lado, né? Porque a gente, às vezes, onde a gente está, a gente sente coisas negativas, sente influências. Então, quando a gente está com esse pensamento negativo, sentindo influências negativas, o que a gente faz? Faz a oração do Pai Nosso, né? Que nem aquele que tomou doril e a dor sumiu. A mesma coisa. Faça uma oração do Pai Nosso e deu. Não tem o que faça a gente ficar com pensamento negativo. Só fazer uma oração. É bem simples, bem rápida. Se a gente faz uma oração de fé, desejando que aquilo vá embora mesmo, desaparece. Por quê? Porque aquilo lá não pertence a gente. Então, a oração, ela tem um poder muito forte de manter a gente elevado. Então, por isso do orai e vigiai. Orai para quê? Para que a gente mantenha nossos pensamentos elevados, se mantenha conectado com Deus, a gente esteja sempre bem. Procure estar sempre bem, né? Então, falando um pouco mais de oração, a oração, ela deve constituir uma bênção na qual a criatura e o Criador se identificam mediante a linguagem direcionada do sentimento em plena união. Então, ou seja, a oração que a gente faz a Deus, ela é uma conexão com Deus. Então, quando a gente está fazendo uma oração, a gente está conectado a Deus e a gente tanto faz a oração como recebe bênção, recebe energia, a gente se mantém fortalecido. Então, a oração, ela é muito importante no dia a dia. Aqui mais para frente vai falar. A gente, às vezes, parece que tem um mau hábito de só fazer oração quando a gente precisa das coisas, né? A oração, ela não é assim que ela deve ser manifestada. A oração deve ser diária. Por quê? A gente está sempre conectado a Deus, orando, né? Agradecendo. E quando a gente faz essa prática, mantém essa disciplina do dia a dia de estar orando, as coisas acontecem melhor na vida da gente. Então, a oração, ela deve ser vista como uma conexão com Deus diária, né? Através de uma disciplina diária, a gente deve fazer isso, diariamente. E não quando a gente precisa de coisas, né? Daí a gente vai a Deus socorrer, pedindo uma oração, pedindo uma ajuda. Então a coisa fica muito mecânica, né? Por quê? Porque fica faltando a nossa parte, né? Então, se a gente só faz uma oração quando precisa das coisas, a oração, ela não tem força, né? Então a gente fica esperando, mas não aconteceu aquilo por quê? Porque a gente só faz oração quando precisa. Então a oração tem que ser uma coisa diária, constantemente. E daí, quando eu preciso sentir uma ajuda, com certeza ela se concretiza mais facilmente. Então, quando alguém ora, quase sempre são verbalizados os anseios da mente, do coração, facultando melhor concentração, especialmente naqueles que não estão acostumados à reflexão profunda. Sem dúvida que não se trata de palavras memorizadas e repetidas sem qualquer emoção, com o pensamento distanciado, não participativo. Ou seja, a oração pode ser uma coisa pessoal, individual de cada um. Não precisa ser uma oração que a gente decorou, né? Pode ser uma coisa minha, interior minha, que a gente pede a Deus algo todo dia ou agradece a Ele todo dia de uma forma simples, desde que seja de coração, feita com amor. A gente não precisa pegar nada para ler e decorar um texto, alguma coisa e fazer uma oração. Então a gente fica num cantinho sossegado, tranquilo em casa ou em qualquer lugar. A gente faz uma oração direcionada com aquilo que a gente entende melhor, pedindo a Deus. Isso é o suficiente. A verdadeira oração faz-se mediante uma conexão com a divindade, abrindo-se o indivíduo à inspiração, sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos, né? Então é aquela coisa, a gente se apela muitas vezes à oração para que crie coisas imediatas, para que as coisas se realizem de um dia para o outro, né? Isso não acontece. Eu fazia, como todos fazem, né? Quando era gurizão, então a gente ia fazer uma prova na escola. O que que fazia? Às vezes nem estudava direito, chegava lá, uma oração rapidinha a Deus para ajudar para ir bem na prova. Pergunta se ia bem na prova. Claro que não ia, né? Não ia bem na prova, porque Deus ia fazer a prova para a gente, e Deus também estuda para a gente, né? Então quando a gente tem o esforço, né, merecido, e pede a Ele, daí a coisa se concretiza, né? A oração tem esse lado, tem as duas partes. Então não adianta a gente correr para casa, a fazer uma oração pedindo a Deus alguma coisa, depois que não acontece, ainda reclama ainda, né? Puxa vida, olha só, Deus não atendeu o meu pedido, né? Mas não vai atender mesmo. Então a gente tem que olhar essas coisas. A oração ela é uma coisa participativa do dia a dia, né? Então quando a gente faz a coisa dessa forma, com certeza as coisas acontecem. Então, acostumando-se também à dependência de favores, a criatura transfere a Deus as suas necessidades, assim como eu coloquei esse exemplo, né? Sem a resolução firme de solucioná-las, e utilizando-se da prece como recurso persuasório, a fim de conseguir benefícios que os pode conseguir quando envia esforços e trabalho bem direcionado. Ou seja, a gente se recorre a Deus para quê? Para fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Daí não é uma prece, ela não vai se concretizar, porque depende do nosso esforço também. Então, somente através do exercício da busca da anulação do ego para a superação das paixões que perturbam a lucidez é que se alcança o estado oracional, no qual está uma equilibrada transfusão de energias que se expandem e outras que penetram em nosso ser, proporcionando-nos harmonia e lucidez. Então a oração é um exercício, né, diário da gente fazendo uma oração para Deus, ou para o anjo da guarda, né, ou para um santo, alguma coisa que a gente tenha devoção. A oração é isso, é uma coisa que a gente faz com disciplina. A oração, portanto, não deve ser colocada a serviço do atendimento dos nossos desejos e da solução dos nossos interesses. Nem sempre louváveis, mas revestir-se de emoções de louvor, de entrega, de submissão aos impositivos da lei da causa e do efeito, né? Então, a lei da causa, do efeito, ou a lei do karma, né? Muitas vezes a gente faz uma oração a Deus para que a gente se livre dos nossos problemas, né? É totalmente errado. Aquilo que a gente pensa que são nossos problemas são os nossos objetivos por quais a gente tem que ultrapassar. Então, se Deus colocou aquilo no nosso caminho, a gente deve fazer uma oração direcionando a que Ele nos dê forças, nos dê bênçãos para que a gente possa ultrapassar os problemas. E não fazer uma oração para tirar os problemas, né? Porque se foi Deus que colocou o nosso caminho, com certeza Ele não vai tirar os problemas de cada um de nós. Então, a lei da causa e do efeito, ou a lei da ação e reação, ou do karma, essas leis se concretizam para cada um de nós. Queiramos nós ou não, elas se concretizam. Então, tudo aquilo que Deus coloca na nossa caminhada é para a gente crescer, evoluir e ultrapassar as nossas dificuldades. Então, o que cabe a cada um de nós, por isso que é bom a gente conhecer as leis, né? Leis que regem o universo. Então, a lei da ação e reação, vale a pena a gente ler um pouquinho sobre ela, tentar saber o que fala a lei da ação e reação, e a gente vai ver que nossa ideia sobre aquilo que a gente pede, às vezes, vai mudar muito, né? Então, a gente deve pedir a Deus que nos dê força para ultrapassar as nossas dificuldades, porque elas não vão deixar de vir nunca. É a mesma coisa, aí você acaba tendo um problema hoje, fala, ah, amanhã não tenho mais, estou livre, né? Que graças a Deus. Acabou de pagar uma conta hoje, amanhã vem uma maior ainda. Não é assim que funciona? Vem sempre uma coisa maior que a outra. Por quê? Porque a gente vai ultrapassando as coisas pequenas e as coisas vão aumentando de tamanho. Então Deus vai dando para a gente as dificuldades conforme a gente vai crescendo e vai evoluindo. E elas não vão terminar nunca, né? Então por isso que a gente tem que pedir a Deus força, né? Para seguir o nosso caminho. Em face disso, o momento de prece é de interação, de doação e de escuta, a fim de que sejam captadas as diretrizes existenciais que nos podem auxiliar na escalada evolutiva e espiritual. Então a prece é um momento de interação entre nós e Deus, entre nós e meu anjo da guarda, entre nós e o guia espiritual. Todos nós temos anjo da guarda e guia espiritual. Então às vezes, se a gente está aberto, não só a ouvir, não só a falar, né, mas também a ouvir, então a gente recebe mensagem, a gente recebe intuição, a gente recebe um monte de coisa boa que ajuda a gente na nossa caminhada. Então a gente tem que ter o hábito de ouvir, não só de falar, e deixar que a espiritualidade se comunique com a gente, né, mande mensagens, pensamentos, e por diante. Quando a prece faculta a submissão à sua vontade, ao enriquecimento espiritual do orante, que o capacita aos enfrentamentos perturbadores com serenidade e de grande alegria, por entender que fazem parte do processo de crescimento espiritual que lhe é necessário. Então, olha aqui, ó. Quando a prece faculta a submissão à sua vontade, ou seja, quando eu faço uma prece, entendendo que o que Deus coloca no meu caminho é para o meu crescimento, ou seja, eu fico submisso às leis de Deus, submisso ao seu desejo, submisso àquilo que Ele colocou no meu caminho. Quando eu faço uma prece, então, pedindo para que eu tenha força para ultrapassar aquilo, daí a coisa se concretiza, né? E não fazer uma prece para tirar o problema do meu caminho, que com certeza não vai ser tirado. Invariavelmente, há uma associação entre orar e pedir, raramente para louvar ou agradecer, né? Então, às vezes tem um hábito também só pedir coisas, né? Faço uma prece só pedindo coisas, né? Não que a gente não mereça ou que não deva pedir. Então, a gente deve pedir sempre, mas a gente não deve esquecer também de fazer prece agradecendo, né? Agradecendo tudo aquilo que se recebe. Queira, às vezes, a gente entenda ou aceite ou não aquilo que Ele nos coloca. Então, cabe a gente buscar o porquê das coisas. Então, que a gente faça também preces em agradecimento. Então, da mesma forma que eu faço uma prece pedindo as coisas, a gente não pode esquecer de agradecer. Agradecer sempre. Então, por consequência, diante de qualquer enfermidade, quando você tem uma convicção religiosa, logo você faz parte da prece e do seu recurso valioso para a aquisição da terapêutica de maior poder curador. Isso aqui já passou um programa por diversas vezes na televisão, Globo Ciência, no Fantástico, acho que Globo Repórter também falando sobre isso, né? É comprovadamente, através de estudos científicos, que a prece tem uma força muito grande na cura, né, das pessoas. Então, se alguém já viu esse programa, né, isso é real. Então, a prece tem um poder muito grande de curar as pessoas, né, através da prece. Não só da prece, né, quando a coisa acontece em conjunto, né, com o desejo, com a medicina, a fé, a oração, a coisa se concretiza. É um conjunto, né, de coisas que atuam tudo em prol daquilo, né? Então, a cura está adstrita a diversos fatores que a oração auxilia a tornar-se realidade, tais como ampliação da saúde, mas não a eliminação da doença, né? Então, assim, ó, a doença é uma coisa que a gente mesmo cria dentro da gente, através das nossas atitudes, né? Então, muitos males, poxa, diferente de eu cair e me machucar, fazendo um ferimento, né? Aí, uma coisa física a gente causou na gente, eu me cortei, eu caí, machuquei, então a gente vai atrás da medicina, né, para curar. Mas quando eu digo aquelas doenças internas, né, doenças espirituais, é estresse, é depressão, essas coisas são tudo doenças que vêm, a gente vai guardando coisas dentro da gente, rancores, raivas, não sei o que, a vida inteira, de repente surge lá um câncer, uma depressão, um negócio desse. Então, a doença já está instalada dentro da gente, né? Então não é às vezes com uma simples oração que a gente vai curar isso, né? A gente mesmo criou isso dentro da gente. Então, a oração, ela ameniza, ajuda a gente tomar força para seguir nossa caminhada em diante e tentando se curar aos poucos. Então, tais como a ampliação da saúde, mas não a eliminação da doença. É diferente de um corte que eu faço com o braço, eu vou lá, faço um curativo, dali 3 ou 4 dias, sarou, não está mais lá. Mas aquilo que eu causo mal a mim mesmo, né, por causa do rancor, do ódio, vingança, essas doenças, da angústia, tudo isso é coisa que fica no nosso perispírito. E quando aflora, dá essas doenças, né, que eu falei. Então, essas doenças não vão ser eliminadas simplesmente do dia para a noite, né, mas a gente, através da oração, a gente consegue esforço para conseguir a nossa caminhada. Então, moratória orgânica e psíquica. Moratória, ou seja, eu dou uma parada ali na minha doença, uma amenizada para tomar fôlego para seguir em diante. No entanto, para o seguimento da luta e da recuperação dos débitos morais, diminuição das dores, dos conflitos e do rebustecendo o ânimo para melhores condições de superação da inferioridade. Então, ou seja, a oração já tem um poder muito forte. Ela ameniza as doenças para que a gente possa estar melhor, possa se recuperar mais facilmente, mas ela não as cura, né? Então, a gente tem um sensível melhor para quê? Para a gente possa retomar nossa caminhada em frente. Então, para falar um pouquinho mais desse assunto, orar e vigiar, chamo o Mickey.